ser seco, obrigado. Para o táxi Webjet 6747, 1.32 a bordo, autonomia de 3,50, combustível alternado. Sei da Momo. Da Momo, para o 37. Conta na parte do número 6747. O táxi Gol 1889, 3 horas, alterna Guarulhos com 37 a bordo. A bordo, Guarulhos, 3 horas, está autorizado com o número 2 do ponto de espera, reporte ponto de espera, dá 1-0, linha primeira direita, Juliette, após Alfa, o Gol 1889. Direita, Alfa, segue o Web, Gol 1889. O 3305, Solas 41, livre primeira direita, após prossiga táxi Alfa, reporte da Juliette. Primeira direita, via Alfa, reportante da JET 3305. Mantendo esta frequência? Nesta frequência, mantendo a minha escuta. Ok. Correio JET 6747.0 pro. Na linha decolada 10, web, vento de 060 graus, 079. Correio decolou 10.67.47. 10.76, pode prosseguir o táxi via Juliette para o portão 01. Portão 1, 76. 3305, portão 06. Voz Juliette para o portão 06. Juliette para o 063305. Torre Salvador, boa noite, C3. 178, bloqueando Servitor 366. Porto Servitor 372 e visual. E quando visual com campo, o Tan 3178. Setorizado Servitor 372, Tan 3178. Patrulha, prepe. Libera a velocidade. Dado, trip. Tá. Quatro condições de aumentar a razão de subida. E vou do local 1604. Incrementar a razão de subida, tráfego 10 horas 15 milhas rumo sudoeste, passando 075 descida. Sete, incrementamos a razão de subida, confirme a descida dele agora. Passando 075. Ah, ok, já vamos cruzar o 70 no momento. Vai cruzar o 075604. Afirmativo, cruzou com tráfego agora. Decolado agora os 42, controle 19, decimal 35, meu voo. 1935, obrigado amigo, boa noite, até a próxima. 3178, pouso autorizado 10, 080 graus, 11 nós. Livre pousão no 0, C3178. 3178, confirme as condições aí na aproximação, chove? Não tem chuva. Seu camada um pouco baixo, correto? 1.500 pés aproximadamente. 500. Controle de Salvador, Web 6747. 3305 na escuta. Suba o 340, Dael, vigilância. 340, pode vir a voz da Dael da presente? Autorizado. Grato, Dael, direto 6747. Ok. 04 na escuta. Zero quatro na escuta da torre. Eu já tinha liberado ele. Cortina 1910, descend and maintain 3000 feet, QNH 1014. Ok, Argentina 1910, descend and maintain 3000 feet. Volume 04, chame Recife em 12685, alterna 12545. Copiou 2685, 2545, boa noite. Boa noite, bom voo. Livrou a pista. 3178, solo às 46, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 05. Livre táxi Alfa Juliette, portão 05, 3178. 89, autorizado decolada 10, 080 graus, 089. Decolagem igual 1089. Aos 55, no centro, está estabilizado na localizada, visual com a cabeceira. Complete final ILS, tem um glide, torre 1186, 55 na 5. ILS é glide, 1186, muito grato, uma boa noite, bom serviço. Boa noite. Argentina 1910, descend to 2000 feet, report established localizer, reduce speed to 1709. Ok, descend to 2000 feet, with report on localizer, and reduce speed to 1-5-0-9. Estabilidade na localidade, visual com a cabeceira. Tráfico Renault, avistado, quanto à aproximação, aguarde pista livre, o trip 5-5-5. Cono 5, está com trem embaixado, checado. Yes. 1-8-8-9, da colada, as 4-7, controle 1-9-9-3-5, bom voo. 19-3-5, boa noite. Trip 5-5-5, estou confirmando, está visual com o campo? Afirma. Gente, avistou aqui a altitude? Avistou a 1500, entrou só uma camadinha na frente aqui agora, mas avistou a 1900 pés confirmado. Gente, o tipo 5525, qual é a tua aproximação, tá sendo avistado? Prato. Caiu. 9, suba o 360 da El Vigilante. 360 da El, 1889. No 5 avistado, pouso autorizado na 10, 070 graus, 079. Felipe, muito grato. Without glide slope and contact tower on 18-6, Argentina 1910. Ok, 1910, 1186. Agora Argentina 1910, establish localizer. continua andando 10, continue approach, number 2 to land. Oh, Indian 1014, expect one way vacated. 1-9-1-0. Solo 5-1, no livre, primeira direita, pode prosseguir a táxi, Alfa, Julieta, até a posição remota. Livrará a direita, o 5-1, 5, prosseguindo a táxi, Alfa, Julieta, até a remota, 1-4, suponha. Livro remota, 1-4. Ó, 5-5, 1-5. Gear down and lock. It's 1014, America, correct. Argentina 1910. Chame Recife 13325, alterna 1288. 3325288, boa noite. Boa noite. Correct. Argentina 1910 on the ground at 5-4. Approve the tax, the first intersection right, the first intersection right after Alpha Juliet until gate 1-1-11. Remain fragrant. Okay, remain with you, taxi by Alpha Juliet to gate 11, Argentina 1910. Net Total 9907. Confirm taxiway for the airplane for Argentina 19910, it's Juliet, right? Juliet, that's right. Juliet, a few gate 1111. Alright, Juliet to gate 11, Argentina 19910. Salvador, gol 1074, solicitação 400 para Guarulhos. 400 será condenado, você não me escuta, aguarde, gol 1074. Entendi. Copia, prossiga. Salvador Guarulhos autorizado, 400, aeroviário Peruí 58, adequado no zero, curva direita, após perfil da Gol Limousa, 5555, transponder, controle Salvador em 199, decimal 35. O azul 4006, após Mari Bodivore TAP e o 366. Firma, após TAP, 366. 4006, obrigado. 01, pole position, sempre pronto para o pushback a sua vez. Amarelo. Brasil já possui autorização para Recife 370, aguarde mais um minutinho que eu pago a cópia. Autorizado, senhor táxi. Amarelo, 3305, copia. Agora. Salvador, Recife, melhor terra do mundo, 370, é o nível aerovia Peru 58. Decola da 10, com a esquerda, após perfil da Pucaracaju, 5553, transponder, controle Salvador em 199, decimal 35. Correto, tá 3305, portão 06, chega para o total pushback acionamento. Camará, pegar uma praia amanhã. Eita, coisa boa, hein? É. O Salvador, total 9907, tá na final normal, baixar o trabalho visual. Eita, total 9907, tá estabilizado? E bateu. Estamos autorizados na 10, vento de 080 graus, 04 nós, pista úmida, total 9907. Ah, 9907. Eu acho que estava dando melhor. Eu poderia confirmar o transponder 5533 por 3305? 5553. 53, sim, obrigado. Salvador é o Rio 9642. 9642 Guarulhos, confirmando o nível 3, é o 300? Afirma. Mantendo na escuta, aguarde para a cópia número 1. Na escuta. .006, descida para 2500 pés, ajuste 1014. Pode estar pipo pro observador 366 para final do procedimento terminado. 9907, falou 06, Liz em primeira direita, mantendo a minha escuta e após possível táxi Alfa Kilo 43. Alfa Kilo 43. E o 9642, copia? Prossiga. Salvador Guarulhos autorizado 300, aerovia Peruís 58, decola da 10, curva direita. Subida agora, transição 11, ao código 5557, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado ao 300 para Guarulhos, via Apero ISP 58. Decola da 10, curva pela direita, saída agora e volta. 4557, transponder 119.35, controle. Confirmando o transponder, é o 5557. Retificando 5557. Reto Rio, porra 43, chegando para o pushback somente. O Rio 9642 está pronto para pushback acionamento. Sim, Então, a coordenada equipe de solo vai ingressar no pátio 3, a nave total, e após o fim do estacionamento mesmo, está autorizado. Sente após a passagem do total e estacionamento mesmo, está autorizado.